guardado roupa. Ai, meu amor, quando eu chegar a casa, vou levar teu castigo, vou te deixar tão louca. Ai, meu amor, quando eu chegar a casa, vou te beijar, vou te abraçar, tirar tua roupa. Ai, meu amor, quando eu chegar a casa, vou levar teu castigo, vou te deixar tão louca. Caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arc-en-Ciel. Na vossa companhia, o programa do Telefone Toca. E isso até às 12h30. Fique connosco, somos a boa companhia. Depois temos ouvido fado, folclore e tudo isso com o Cantar do Galo logo de manhã. Com a voz do Sr. António Fortes. Muito obrigado a ele pela sua emissão. Nós estamos aqui então para levar este programa até às 12h30 com o melhor da música portuguesa. Então, desde já que me diz aqui Cláudia Caramelo, um beijo para si. Então estamos aqui durante a manhã para levar as suas mensagens, trazer as suas mensagens aqui à antena e não só, também para você poder escolher a sua música preferida. Para isso, um só número de telefone, 0238-43-48-00. Fique connosco, somos a boa companhia. Eu quero seguir em frente, quero arrancar-te do peito. Que não passa, meu coração está desfeito. Mas tenho que ser mais forte, porque é que não consigo avançar? Sempre vivi na esperança que tu ias querer voltar. Não vou voltar para ti, porque contigo eu vivo a sofrer. Não vou voltar para ti, mesmo que haja algo que eu diga, nada vai mudar entre nós. Vivemos vidas diferentes, impossível história de amor. Já tentamos mais de mil vezes, já não há mais nada a fazer. Está na altura de aceitarmos que desta foi mesmo de vez. Não vou voltar para ti, porque contigo eu vivo a sofrer. Não vou voltar para ti. Peço a Deus que me ajude a te esquecer. Não vou voltar para ti, porque contigo eu vivo a sofrer. Não vou voltar para ti. Peço a Deus que me ajude a te esquecer. Não vou voltar para ti, porque contigo eu vivo a sofrer. Não vou voltar para ti. Peço a Deus que me ajude a te esquecer. Não vou voltar para ti. Ai, vamos lá, ser felizes. É isso mesmo, Mir Freitas, Não Vou Voltar Para Ti, aqui com este tema. Agora vamos mesmo às raízes, raízes bem profundas da nossa música, com Sons da Terra, Pai e Mãe. Eles são pai e mãe, a nossa maior riqueza. Quem nos dá educação, que ama sem rejeição, a força da natureza. Para quem já não está, mas que grande aflição. Nesta hora estão no céu, juntinhos sempre os dois, mas sempre no coração. Guiam pela vida o melhor que a gente tem. Quem ainda tem o pai e a mãe? Quem ainda tem o pai e a mãe? É o presente que Deus deu na nossa vida, o maior amor que tem. Vamos visitar o pai e a mãe enquanto nos podem ver. Com fervor, é esse o nosso dever. Mas que dor tão grande quando algum tem que partir. Ficamos muito mais pobres sem ele juntinho a nós. É hora de refletir. Quem ainda tem o pai e a mãe? Guiam pela vida o melhor que a gente tem. Quem ainda tem o pai e a mãe? Quem ainda tem o pai e a mãe? É um presente que Deus deu na nossa vida, o maior amor que tem. Guiam pela vida o melhor que a gente tem. Quem ainda tem o pai e a mãe? Quem ainda tem o pai e a mãe? É um presente que Deus deu na nossa vida, o maior amor que tem. grande, grande José Cid aqui com este tema Ponte das Ondas. Ele faz-nos viajar de Cabo Verde ao Brasil, da Galícia a Portugal. É assim mesmo, José Cid com este novo tema, que tem apenas um mês e faz grande sucesso este novo trabalho de José Cid. Onde, em todos os casos, eu gosto imenso. Portanto, continuamos também com o novo trabalho dos Sons da Terra. Já tivemos o prazer de ouvir aqui um tema e agora vamos ouvir o tema de Sons da Terra, o nosso quê? O nosso Portugal. Só podia ser isso mesmo, nosso Portugal. É o título desta música, Sons da Terra. Portugal. Cerveja, vinho e futebol, hein? Isso não podia faltar em Portugal. Muita agricultura, viva o nosso Portugal. Temos muita agricultura, somos ricos no clima e temos muita cultura. Somos ricos no clima e temos muita cultura. Somos um país lindo e especial, gente hospitaleira, viva Portugal, do norte ao sul. Somos um país lindo e especial, gente hospitaleira, viva Portugal. Do norte ao sul, a beleza é igual. Que lindo país, viva Portugal. Ai, que linda mensagem elas nos trazem aqui. Viva Portugal. A gente portuguesa é hospitaleira e viva Portugal, não é? É isso mesmo. Então foi os Sons da Terra com este nosso Portugal. Continuamos no tema Portugal e enchemos uma mala e vamos até Portugal. A mala portuguesa. E ele chama-se Sidónio Silva. Eu penso que ele vem da Madeira. Já fez a mala. Portuguesa está sempre no ar, a malta portuguesa sempre a cantar, com a nossa alegria, seja aqui ou seja lá, não há gente como a nossa, de certeza que não há. A malta portuguesa está sempre no ar, a malta portuguesa sempre a cantar, com a nossa alegria, seja aqui ou seja lá, não há gente como a nossa, de certeza que não há.

roda com as mãos no ar. E mete, mete, mete o pneu a abanar. A roda, roda, roda, mete as mãos em cima. Abana com o meu e entra no clima. A roda, roda, roda com as mãos no ar. E mete, mete, mete o pneu a abanar. A roda, roda, roda, mete as mãos em cima. Abana com o meu e entra no clima. Ai, o João Claro aqui com esta música bem divertida. Quem é bem divertida também é a Cristiana Sá e a sua companhia com o Vira no Minho e Olari Lolela. Vamos lá ouvir mais uma nova música. Isto é música do Minho. Vamos lá, para todos os milhotes então. Casar com a chula picada, essa paz ninguém lhe tira. O rebelde do Vira não quer namorada. Quando ele chega à roda, todos vão na moda de arranjar um par. Vive entre gerações, no Minho e regiões que o saibam amar. Isto é a nova música de Cristiana Sá e companhia. Vira no Minho, tem apenas 8 dias, faz favor. Todas as novidades hoje aqui no programa do Telefone Toca. Agora vem aí Jorge Crispim, O Nosso Amor. Ela ainda está quente, esta música só saiu há 2 dias. Peço a Deus que não me faça chorar. Então para dar. Eu sei quem sou e foi a ti que escolhi para ficar. Olha para mim, que vai ser sempre por ti que eu vou olhar. Cuida de mim, que vai ser sempre de ti que eu vou cuidar. Ela tentou, queria apagar todo o meu passado, mas sei quem sou e que por muito já fui odiado. E sem pensar, chamei por ti e o silêncio fez a tua voz ouvir. Volta para mim, que eu prometo nunca mais vou desistir do nosso amor. Foi a ti que escolhi para ficar. Olha para mim, que vai ser sempre por ti que eu vou olhar. Cuida de mim, que vai ser sempre de ti que eu vou cuidar. Ela tentou, queria apagar todo o meu passado, mas sei quem sou e que por muito já fui odiado. E sem pensar, chamei por ti e o silêncio fez a tua voz ouvir. Volta para mim, que eu prometo nunca mais vou desistir do nosso amor. Às 10 horas e 37 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arconciel, é o programa do Telefone Toca. Olá, bom dia. C'est toi? Ah, je pensais que t'attendais que quelqu'un au téléphone. Non, non, c'est... J'attendais que ça parle. Bonjour, non, ça va? C'est à toi que je connais. Eh bien, écoute, ça va, bon ça dia, va. Bon dia à tous. Voilà, une nouvelle émission du téléphone sonne. 02 38 43 48 00 pour toutes vos dédicaces. Voilà. Jérôme est arrivé avec sa... toute son énergie. Ouais, ouais, hein. Ouais. Surtout aujourd'hui, il a beaucoup d'énergie. Ah, bah, trouve. Surtout aujourd'hui. Ouais. voilà. En tout cas, on est en musique depuis quelques temps et depuis quelques minutes. Et du coup, on va continuer avec Marcio Amaro. Oh, je connais pas cet artiste. Oui, c'est un artiste qui. Ok, baila comigo. On y va. Já se perfumou. me beijou, ela já se convidou a ir ao meu quarto para fazer amor. Vou fazer-te esquecer do outro homem que te deixou. Faz tudo o que te quero ter e esta noite vais ver quem eu sou. Baila, baila comigo, mexe o rasteiro, encosta-te a mim. Baila, baila comigo, enfrenta o perigo, vai até ao fim. Baila, baila comigo, mexe o rasteiro, encosta-te a mim. Baila, baila comigo, enfrenta o perigo, vai até ao fim. Baila, baila comigo, mexe o vestido, encosta-te a mim. Baila, baila comigo, enfrenta o perigo, vai até ao fim. Baila, baila comigo, mexe o vestido, encosta-te a mim. Baila, baila comigo, enfrenta o perigo, vai até ao fim. Eu só digo que sim. Eu só digo que estamos a ouvir aqui o Jorge Ferreira com este Vida dos Namorados, e esta música foi-nos pedida especialmente de uma pessoa muito querida aqui pelo nosso Jerome, nosso não, ele é dele, não é? Este animador da rádio, portanto, da Nunu para ti. Ah ben, merci, merci. Muitos, ela date muitos miminhos. Eh bien, ben, merci beaucoup, et des plein de bisous à elle, à son mari, à toute sa famille, voilà. Merci Elle beaucoup. A choisi la chanson Vida dos Namorados. On écoute, merci. Oh, I already love it.

Ribeiro, agora vamos ao Zé da Praia. Zé Praia, ninguém Zé gosta mais. Ninguém. Também pode ser da praia. Ninguém gosta mais da noite que eu. Foi pedido do António Bessa para todas as pessoas que estão a ouvir a rádio. Um bom domingo a todos. Já tenho gosta mais da noite do que eu. Zé Praia aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel. Estamos aqui até às 12h30, não é? C'est ça. Et les gens, ils peuvent appeler 02 38 43 48 00 pour toutes leurs dédicaces, choisir des musiques, pour papoter aussi, hein, pourquoi pas, ouais. Voilà, et puis voilà. C'est votre anniversaire, hein, joyeux anniversaire. C'est ça, voilà, bah, tu vois, regarde, ça sonne. Joanne d'Arc. Vai mudar a tua vida. Mão na cintura, sente o calor. Vamos juntos. É sol. Gira, gira, não pares de dançar. Esta dança vai até o sol raiar. Mão na cintura, sente a paixão. Esta dança é pura emoção. É sol. Mão na cabeça, é pura diversão. Mão na cintura, sente a vibração. Para a frente, vai, vai para a frente. Para trás, vai, vai para trás. Mão na cabeça, é pura diversão. Senta a vibração para a frente. Vai, vai para a frente. Para trás. Vai, vem para trás. Mão na cabeça, é pura diversão. Mão na cintura, senta a vibração para a frente. Vai, vai para a frente. Para trás. Vai, vem para trás. Mão na cabeça, é pura diversão. Mão na cintura, senta a vibração para a frente. Vai, vai para a frente. Para trás. Vai, vem para trás. Vem com a gente, sente a batida. Esta dança vai mudar a tua vida. Mão na cintura, sente o calor. Vamos juntos. É só um. Gira, gira, não pares de dançar. Esta dança vai até o sol raiar. Mão na cintura, sente a paixão. Esta dança é pura emoção. É só um. Mão na cabeça, é pura diversão. Mão na cintura, sente a vibração. Para a frente. Vai, vai para a frente. Para trás. Vai, vem para trás. Mão na cabeça, é pura diversão. Mão na cintura, sente a vibração. Para a frente. Vai, vai para a frente. Para trás. Vai, vem para trás. Mão na cabeça, é pura diversão. Mão na cintura, sente a vibração. Para a frente. Vai, vai para a frente. Para trás. On va continuer avec une chanson de Fernando Farinha que foi pedido um sócio que se chama Agostinho Monteiro. Ele dedica essa música a todos os ouvintes da rádio, todo o pessoal da rádio, todos os sócios da rádio. E se vocês quiserem ser sócios também é possível, todo o ano. A cota é só de 20 euros, é só mandar o seu cheque. Ou passar aqui um domingo de manhã. Ou passar aqui exatamente ao domingo de manhã ou durante a semana. Ser sócio é ajudar a rádio e ajudar a rádio é muito importante. Voilà. Belos tempos, certamente vai recordar a este ouvinte os seus belos tempos. Vamos lá. Fernando Farinha. Que eu vivi com 8 anos de idade, quando no fado apareci, ambição, sonho querido, em que eu fiz desta canção o meu brinquedo preferido. De muito novo assentei praça no fado, e com as praças antigas aprendi a ser soldado. Passei a pronto, fiz do fado a minha luta, e agora tenho saudades de quando eu era recruta. Belos tempos, quem dera voltar à velha unidade do retiro da severa, ter ainda o carinho desse grande comandante que se chamou Armandinho. Ver novamente cantadores e cantadeiras naquele grupo valente que deu brado nas fileiras, e ouvir também alguém chamar na parada pelo miúdo da bica, e eu responder à chamada. Parada pelo miúdo da bica, e eu responder à chamada. Por mais que... Alors, je vais profiter de cette prochaine chanson pour souhaiter plein de courage et plein de et tout mon soutien. Alors bien évidemment, en fait, vous savez que je fais partie de diverses associations, dont une qui s'appelle l'association Jean Damiotte. Et en fait, on a perdu malheureusement une personne qui faisait partie de cette association, hein, depuis très très très longtemps. Donc David Dos Santos, je souhaite tout mon soutien et toutes mes condoléances à tous ses proches, et je pense particulièrement à Paula, à Jessie, à Alexandre, à monsieur et madame Dos Santos, les parents de David, bien sûr toute sa famille, tous ses proches, plein de courage à eux tous, et voilà, on n'a pas toujours les mots pour ces moments-là, mais en tout cas, voilà, une pensée pour eux. Et Radio Arc-en-Ciel s'associe, oui, bien entendu. Voilà. On a consegui chegar, é verdade. Mas eu sei. teus conselhos, lutei por aquilo que quis. E muito devo-te a ti, e é nos meus dias maus, quando já não sei. O meu coração do teu. Eu sei que essa coisa rara aumenta, desassossega, mas para quando o teu tempo é o meu. Mãe, canta com vaidade, porque já tenho idade para saber que em verdade, em cada verso teu, onde tu estás, estou eu. Mãe, contigo o tempo para, nosso amor é coisa rara, e cuidas de um beijo meu. Sei que em cada gesto teu está teu coração no meu. Mãe, canta com vaidade, porque já tenho idade para saber que em verdade, em cada verso teu, onde tu estás, estou eu. Se pudesse mandar no mundo parar o tempo à minha vontade, pintava teu coração com com as cores da felicidade em cada gesto teu. Está teu coração.

Alors, cette chanson Doucha a été demandée de sa maman pour Sonia Soufi à l'occasion de ses 30 ans le 20 janvier dernier. Elle l'aime très fort, elle n'oublie pas ses petits-enfants, Thiago, Sergio, Pablo et bien sûr Jordan. Elle les embrasse tous très très fort et elle leur souhaite un très bon dimanche. Voilà. Continue en musique. L'accordéon. Un rising d'accordéon. On écoute. Todo meu corpo.

distante, um imigrante noite e dia sem parar. Com a camisa desbotada de madrugada, lá vai ele trabalhar. Nas horas difíceis da vida, pega a guitarra e começa a tocar. Canta versos antigos, canta modinhas do seu lugar. E aos domingos se a festa, um português. Aqui um medley de várias músicas que nos traz grandes recordações, como o Apito ao Comboio, o Zé que Fumas, o Zon Zon. C'est ça, c'est ça. Un medley de Sons da Terra. Hein? Ela, Sons da Terra, elas que já existem há 22 anos e elas agora. 22 anos. Tem um novo trabalho onde meteram estas músicas. E agora vamos a uma música que é muito pedida aqui. Ah, que é certamente é a mais pedida de todos, que é Minha Mota de Manu. Isto leva-lhe a trazer grandes recordações. Il a son permis moto, lui, pour. Não, mais ça devait être les petites motos au Portugal. Le truc comme ça. Ouais, je vois. Les mobilettes. Ouais, je vois. Eh bien, écoute, j'en profite pour lui faire un coucou. Merci pour son petit message. Et puis, c'est aussi da família Freitas para o Carlos Nunes, que esteve de parabéns no dia 20 de janeiro. Muitas felicidades. On écoute Minha Moto. Je m'avance peut-être, il a peut-être une moto. Hein. Ah bah écoute, il n'est jamais venu avec ici. Hein. Non. On écoute. Na juventude, gastei a nota, mas andei nela de tudo. Como eu gostava quando andava na moto, mal parava, queria dar mais uma volta. Quando eu queria dinheiro para gasolina, pedia assim o dinheiro à minha mãezinha. Quando eu queria dinheiro e já não tinha, pedia assim o dinheiro à minha mãezinha. Oh, minha mãe, eu quero já não chega o que o pai me dá. Toda a gente sabe que o rapaz solteiro gosta de ir ao porto, tra-la-ra-la-la. Oh, minha mãe, que eu quero o dinheiro, porque já não chega o que o pai me dá. Toda a gente sabe que o rapaz solteiro gosta de ir ao porto, tra-la-ra-la-la. Havia sempre quem pedisse uma boleia, mas eu escolhia quem podia pôr na moto, porque ela tinha de aceitar a minha ideia de mais à frente dar-nos uma cambalhota. Quando eu queria dinheiro para gasolina, pedia assim dinheiro à minha mãezinha, quando eu queria dinheiro e já não tinha. Pedia assim dinheiro à minha mãezinha, oh minha mãe, eu quero dinheiro, porque já não chega o que o pai me dá. Toda a gente sabe que o rapaz solteiro gosta de ir ao porto pra lá, lá, lá, lá. Oh minha mãe, eu quero dinheiro, porque já não chega o que o pai me dá. Toda a gente sabe que o rapaz solteiro gosta de ir ao porto pra lá, lá, lá, lá. Quando tinha a minha moto, ganhava prémios, mas gastava logo a nota. Saía à noite para as boates na X-Rap. Que belos tempos que para mim jamais esquece. Quando eu queria dinheiro para gasolina, pedia assim dinheiro à minha mãezinha. Quando eu queria dinheiro e já não tinha, pedia assim dinheiro à minha mãezinha. Oh minha mãe, eu quero já não chega o que o pai me dá. Toda a gente sabe que o rapaz solteiro gosta de ir ao porto pra lá, lá, lá, lá. Oh minha mãe, eu quero dinheiro, porque já não chega o que o pai me dá. Toda a gente sabe que o rapaz solteiro gosta de ir ao porto pra lá, lá, lá, lá. E esta música então era especialmente pour Manu qu'on peut retrouver tous les vendredis avec le programme Découverte de 17h à 19h. C'est ça. Soyez à l'écoute. On continue. Et je tiens à dire qu'aussi on va retrouver notre ami Lawrence, oui, tous les vendredis de 9h à 12h. Voilà. Il y a toutes les matinées, il y a une émission en portugais, donc là on va retrouver Monsieur Lourenço. On continue avec Belito Campos. Il fait pas partie de ma famille. ça a été demandé d'une fidèle auditrice, Françoise, qui nous a demandé une chanson de cet artiste qui s'appelle, enfin qui s'intitule le titre Torito Lindo. Olé. Pra dar mais voltas na cama, o que é que o povo diz? Olé! Quando o beijo faz fumaça na boca de uma loiraça, o que é que a malta diz? Olé! Olé, olé! Os avilos estão na praça, o que é que o povo diz? Olé! E quando o homem conquista o avião que está na pista, o que é que a malta diz? Olé! Olé, olé! Cor na arena, toca outra vez o trompete. Quando o sol acaba a mini saia e os tubarões estão na praia. O que é que o povo diz? Olê! Se um homem consegue um dia ter um harém de garinas, o que é que a malta diz? Olê! Olê, olê! On va continuer avec Vanessa D'Amata. Celle-là, c'est moi qui l'ai choisie. C'est pour remercier toutes les personnes. Voilà, pour parce que j'ai reçu et je pense que je vais encore en recevoir. C'est difficile de répondre à tout le monde. Et puis Madame de Arrougeau qui m'a appelé ici tout à l'heure pour pareil. Elle me dit, ah, tu choisis la musique que tu veux, mon chouchou. Et voilà. Donc bon anniversaire. Donc merci et voilà. Donc c'est une musique pour se mettre un peu dans l'ambiance. Pendant quelques minutes, essayer de tout évacuer et de se dire, on se déconcentre pendant 2-3 minutes. Voilà. Na na na. enquanto me ama. On continue en musique, hein. On est pratiquement à la fin. C'est ça. On continue avec. Alors attends, est-ce que j'ai encore des dédicaces là? Est-ce que ça j'ai fait? Non, j'ai fait. Claudia Pasquale qu'on va écouter avec Mike Elnit, je sais pas quoi. Et Rebecca. Et Trejedmais. Ah, ça veut dire que Trejedmais. C'est-à-dire qu'au-dessus de deux. Chamar alguém que me faça companhia no nosso cantinho. Eu faço tudo para tu ficares contente. Só que eu não estava era a contar com tanta gente. Vá lá, amor, eu sei que tu tens talega. Eu trouxe uma amiga, o nome dela é Rebeca. Ai,

sou feliz. Et oui, ça va bouger maintenant avec Kalema. sabia que um dia queria ver criação de poesia, autoria escrita por minha mão. Pois já em criança a criatividade ia tão crescida e via que teria toda a sua apreciação. Sempre foi ela o agasalho da noite fria, e quem pouco teria para me dar o que queria, bem, mas fazia o que podia e em troca só pedia para me ouvir cada dia dizer bom dia, mãe. Olha para mim agora, tens aqui todo o respeito de um filho que embora não tenha sido perfeito, eu sei que outrora prometi ser o desfecho, tu sei que te adora. Oh mãe, eu juro que fiz de tudo para vir a ser um homem. Oh mãe, nunca foram escassos os momentos em que os teus braços dormentes me adormeceram docemente. Criaram os laços, coletaram pedaços do que eu era para que eu fosse alguém decente. Eu só lamento estar ausente a tantas tentativas de quereres parar o tempo. Agora entendo, mãe, agora entendo. Há de haver quem me pertence. Garantindo que eu podia ir em frente, e o caminho que traço é por saber que o meu espaço estaria lá se voltasse aos braços de antigamente. Só que nunca é tarde para estar de vontade a contar a verdade e para te agradecer por tudo o que lutaste, ensinaste e deixaste. Encontraste o mais lindo que eu já pude viver, e mesmo sem te ver eu sentia que não seria igual sem ti à minha frente. Até porque já no ventre eu sabia que dentro de ti havia este amor que seria para sempre. Desculpa, mãe, sempre que te falhei, agora quero pedir. Desculpa, mãe, e obrigado por nunca desistir de mim. Há de haver quem me perdoe. GNTK, meu amor. Agora, a última deste manhã. Ouais, c'est ça. Maninho, garota, avec une participation de Amélie Erlich. Bon dimanche à tous. Hein. Profitez bien de cette journée. Et puis, restez au chaud. Et voilà. Et à dimanche prochain, vous restez à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel avec Nicolas. Et pour toi, une bonne journée. Merci. Bonne journée à tous. Mas pra que tanta demora pra você voltar pra mim? Quando bate a saudade, o mar perde a vontade, as ondas secam de verdade e a praia começa a fugir. Que demora nos teus olhos quando olham para mim. Saímos juntas da escuridão. Quero sentir que não foi tudo em vão. Vamos dar um final feliz à nossa canção. Garota, teu amor.